Eu tô aqui pra escutar outra vez, e você vai me enganar outra vez, e eu vou acreditar outra vez, e é bem capaz de mentir, coração. Eu te conheço demais pra não saber que você só me procura. Silencioso, tudo que a gente já sabe. Eu não sei se você finge me amar. O pior é que eu não quero nem saber. Eu te aceito quando vem me procurar, indo embora antes de amanhecer. E o coração na mão com medo de você desaparecer. De você desaparecer e me esquecer. Eu não sei se você finge me amar. E o pior é que eu não quero nem saber. Eu te aceito quando vem me procurar, indo embora antes de amanhecer. E o coração na mão com medo de você desaparecer. Pra escutar outra vez, e você vai me enganar outra vez, e eu vou acreditar outra vez, e é bem capaz de mentir, coração. Eu te conheço demais pra não saber que você só me procura. Deixa no silencioso tudo que a gente já sabe. Não sei se você finge me amar. Não quero nem saber. E o coração na mão com medo de você desaparecer. Eu tô aqui pra escutar outra vez. Obrigado.